Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses versos 2 e 3. Um recado importante. Selma perdera uma ligação e foi ouvir o recado na secretária eletrônica. Após tatear os botões do aparelho por um tempo, porque ela mal enxergava, chegou ao recado. Este dizia: Bom dia, eu tenho um recado muito importante para o senhor, a senhora que me escuta neste momento. Talvez você prefira se sentar. Eu quero que o seu coração mude para sempre, assim como Deus transformou o meu, e eu vou te dizer como. Ouvindo, ela pensava, olhando para o teto. Ah, deve ser uma mensagem sobre Jesus Cristo. Fazia muito tempo que eu não ouvia falar de Deus. Estava curiosa, mas alguém bateu à porta e ela foi logo atender. Era seu sobrinho, que veio visitá-la de surpresa do Rio de Janeiro. Abraçaram-se e foram desfazendo a mochila na sala, que tinha um bom sofá-cama. Renato ia ficar um dia com a tia e depois seguiria a viagem. Então aproveitaram o pouco tempo juntos, conversaram um pouco enquanto tomavam chá e pão na mesa de madeira. Ela contou do recado na secretária eletrônica, de que nunca tinha visto isso. Renato perguntou, sem muito interesse, mas também curioso, o que dizia a mensagem. Não sei, disse Selma. E a senhora não quer saber? Pensou um pouco, ainda com a cabeça e os olhos levemente inclinados para cima, e respondeu: Não preciso. Ouvi o que precisava ouvir. Um dia eu tinha recebido Jesus para mim. E nunca me desenvolvi para ele. Pelo contrário, casei e fiz algumas coisas pela vida, planos que eu julgava corretos, mas construí minha vida por mim mesma, olhando para muita coisa, para minha casa, cuidando da despensa para sempre ter com que alimentar o meu marido. E nunca mais lembrei de meu compromisso com Deus, o compromisso de ter Jesus como meu Senhor e amigo, Salvador. Eu tenho orado enquanto a gente falava, pois esse recado para mim foi suficiente para me despertar de um sono profundo. Eu reafirmei o meu compromisso com Cristo, meu Salvador, para que Ele seja o meu Senhor e me dirijam em cada passo que me resta. E Ele fez questão de me mostrar logo onde essa decisão encontrará sua recompensa, sua resposta. Veja para onde tenho meus olhos. Eles não estão mais fixos nesta casa. Eu também não fico pensando na correspondência que me informa o valor da minha pensão mensal que recebo da morte, do João. Mas é porque eu não espero mais nada dessas coisas. Agora só tenho olhos para onde eu vou, para aquilo que eu quero, para o que eu espero. A minha esperança é um lar no céu com Jesus. E essa é a primeira resposta que o meu Salvador me deu ao olhar de volta para Ele.